Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa tarde, cá estamos para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa, agora estamos também a ser ouvidos no Porto. Todos os que nos ouvem na cidade invicta, este programa, é verdade, fala sobre políticas de Lisboa, mas dizemos sempre que há pontos de contacto de certeza com a cidade do Porto. Estamos todos cá, o Carlos Ardisson do CDS, a Ana Jara do PCP, a Carla Madeira do PS e o António Proa do PSD. Hoje vamos falar do referendo em Lisboa, que se pretende aconteça sobre o alojamento local, e também do acordo com a JCDECO, depois de muita polémica sobre o tamanho dos painéis com mensagens eletrónicas negociadas no tempo de Medina, dizem uns, já por moedas, dizem os outros. Primeiro, um minuto a cada um também sobre um tema que vos pareça relevante. Ana Jara, vou começar por si. Muito boa noite a todos aqui no estúdio e também a quem nos escuta na rádio. O meu primeiro minuto vai para o problema da higiene urbana e é sobre a greve dos trabalhadores no Natal e Ano Novo. Nós tivemos um programa parado e por isso coloco a questão, até porque, pelos vistos, não há nada de novo aqui neste setor e relativo à questão da higiene urbana. Queria dizer, em primeiro lugar, que ninguém faz uma greve de ânimo leve. E, portanto, estes trabalhadores foram 80% de trabalhadores que fizeram greve. E ouviu-se talvez menos do que Carlos Moedas conseguiu fazer nas conferências de imprensa que deu e nas medidas de contenção que resolveu colocar na cidade. Importa esclarecer que estes trabalhadores fizeram greve porque não foi cumprido um acordo assinado em julho de 2023. E, portanto, um ano e meio depois deste acordo assinado, que incluía, por exemplo, obras nas instalações degradadas destes trabalhadores nos postos de limpeza da Filipe da Mata, telheiras, enfim, dos Olivais, que é o maior centro de limpeza, portanto é a central de limpeza. Estes trabalhadores, importa que se diga, têm até dificuldade em muitos destes postos de trabalho de ter acesso a um duche quente. E, portanto, é o ponto de situação que temos em Lisboa, uma cidade com um orçamento de... Carlos Moedas argumentou que desses dos tipo de 20 pontos, havia dois que não tinham sido cumpridos. Não, um era esse, são, que era a Jara fala. Posso dizer que 9 de 14 não foram cumpridos. 9 de 14, pronto. 9 de 14 não foram cumpridos. E estamos quase no final de mandato, portanto, damos-nos conta de que, por exemplo, em relação a estes, que são da qualidade dos espaços de trabalho, por exemplo, nada disto vai ser cumprido. E, portanto, há postos de limpeza, como digo, que os trabalhadores não têm acesso a um duche quente, há outros postos de limpeza em que não têm acesso a uma zona de refeições. Eles carecem de, ajude-me, de concursos e, portanto, já tinha tempo de um ano e meio. Aliás, esta era o último alerta que os trabalhadores poderiam ter lançado. Bom, na nossa opinião, já deveria haver qualquer coisa de novo no horizonte. Nós temos como ideia de que a questão da higiene urbana só se resolve começando pela base. A base serão os trabalhadores, mas será também aquilo que é a reversão da reforma administrativa, que colocou e repartiu a higiene urbana por 25 entidades, são elas a Câmara e as 24 juntas de freguesia. No nosso entender, PCP, a questão resolve-se voltando à base, concentrando as competências de higiene urbana na Câmara, onde elas eram muito mais articuladas, robustas, do que estas agora que são desigualmente repartidas por estas 25 entidades. Só dizer que os trabalhadores da higiene urbana, quando estavam na Câmara, faziam vários trabalhos, portanto faziam a recolha de lixo, que é um trabalho muito pesado, e antes da reforma administrativa, e faziam também a recolha de a varredura, a recolha de papeleiras, etc., trabalhos mais leves que neste momento estão na alçada das juntas de freguesia. E, portanto, esse trabalho era repartido e era tratado, ou seja, cada trabalhador fazia um pouco de tudo. Neste momento, os trabalhadores da Câmara que fazem só recolha estão altamente pressionados, têm doenças de trabalho muito graves e, portanto, muitos deles estão de baixa durante muito tempo. E, portanto, até deste ponto de vista, esta reforma foi má. Foi má porque está à vista aquilo que, em que resulta, que é um estado caótico da questão da higiene Quando urbana. Quando é que a reforma foi feita, Ana? Já há uns anos. Foi em 2012. 2012. Pronto. E queríamos alertar, até Carlos Moedas tem dito que está de acordo com o PCP nesta matéria. Sim, e, para portanto, rematar, Ana, espera, que é um minuto primeiro. Estamos à espera que ele desenvolva. Bom, e relembro-vos que por isto ser um minuto, se começam a falar todos os 5 minutos, não temos tempo para o segundo tema. António Pro, o seu minuto. Muito bem. Boa noite a todos, aos meus colegas de debate e aos nossos ouvintes, quer os de Lisboa, quer aqueles que nos escutam no Porto. E o primeiro minuto de hoje é para fazer referência a uma mudança tranquila que está a ocorrer em Lisboa. Eu diria que, se calhar, para alguns tranquila demais, no sentido em que devia ser mais rápida, eu enquadro-me nesses, mas ainda assim, finalmente, o programa Lisboa Sem Fios, que pretende retirar os cabos inativos, para já, numa segunda fase, todos os cabos nas fachadas dos prédios que tanto desfeiam a nossa cidade, terminámos este primeiro ano de 2024 com um conjunto de 200 edifícios intervencionados. Ainda há poucas semanas terminou a remoção de cabos no bairro Azul, e para 2025 a previsão da Câmara é que esta atividade seja reforçada, multiplicada por 5, de acordo com a vereadora Joana Almeida, e portanto prevê-se que mais 1000 edifícios venham a ser intervencionados. É uma mudança importante na cidade, está a demorar tempo, mas esteve parada e adiada demasiados anos e, portanto, está agora em curso, e eu felicito o município por este esforço de tornar as fachadas dos prédios de Lisboa mais bonitos. Carla Madeira, o seu minuto. Muito boa noite a todas e a todos. O meu minuto vai para fazer referência a uma distinção de que, em princípio, irá ser alvo um estabelecimento bastante perto do sítio onde estamos, o Galeto, que, de acordo com publicação em Diário da República, está a ser analisada a sua possibilidade de ser considerado património. Loja histórica, exatamente. Não? Exatamente. É algo bastante positivo, porque património cultural, era isso, estava-me a faltar. Estava a faltar termo, sim. Património cultural. E estamos a falar de um estabelecimento, anos, exatamente, é? Há 59 eu anos. É, é um estabelecimento que tem funcionado ininterruptamente, é um dos meus com alguns favoritos. Encerramentos para férias e para obras, e portanto aqui dizer que estamos a falar de um estabelecimento que funciona até tarde, e funciona até tarde a servir comida e bebida. Portanto, pode-se jantar, é um sítio na Avenida da República onde se pode jantar até tarde. Exatamente, e é um espaço que é, ao pé do Saldanha, que é dirigido não só para o turismo, mas é sobretudo dirigido para lisboetas, e portanto demonstra que é possível existir em Lisboa um espaço que possa funcionar até tarde, como é o caso do Galeto, que funciona até bastante tarde, e sem estar a vender bastante álcool, e portanto é perfeitamente possível existir em estabelecimentos destes. Tem restaurantes, pastelarias, planadas, e portanto eu não queria deixar aqui de fazer referência a esta distinção, enfim, que ainda irá ser relacionada, mas que eu acho muito importante nós distinguirmos estes estabelecimentos que existem na cidade de Lisboa, o Galeto é um deles. Na minha freguesia também existem muitos estabelecimentos históricos que também mereciam uma distinção. Poderão ser alvo dessa distinção? Posso falar do Senó, posso falar do Foxtrot, posso falar de vários. O Senó reinaugurou agora também. Exatamente, exatamente. O Senó é um pouco mais elitista, mas... Certo, mas aqui falando de estabelecimentos, e como é um assunto que eu em particular tanto falo dos estabelecimentos, sim, e das caixas, sim, e do ruído está que provocam, uma boa razão, temos, não é, vários exemplos de estabelecimentos que são mais valias para a cidade e que dignificam uma capital europeia, e portanto esta minha referência aqui é esta boa decisão. Carlos Ardisson, vamos ao seu minuto. Cumprimentar aqui os colegas no estúdio, cumprimentar os nossos ouvintes em Lisboa e no Porto. Eu pensei também em falar sobre a higiene urbana, sobre outra visão da higiene urbana, que é no seguimento daqueles dias atribuados de final do ano, que, diga-se de passagem, não foram piores porque as juntas de freguesia, os trabalhadores das juntas de freguesia, fizeram das tripas coração e apanharam lixo por todo o lado, e conseguiram minimizar o impacto nas nossas vidas, felizmente, e agradecer a todos, não só os do Parque das Nações, que eu tenho, já lhes agradeci, já pedi para agradecer, já lhes agradeci, acho que todos os agradecimentos possam ser feitos, como também a todos, certamente, pelas outras 23 freguesias de Lisboa, deixar uma palavra de apreço por eles. E também para os trabalhadores camarários, quer tenham feito greve ou não, mas neste caso os que não fizeram greve, que estiveram a trabalhar, ajudaram a minimizar o impacto e o estado de insalubridade que as ruas poderiam ter atingido com a falta de recolha do lixo. Mas dizer que depois disto acontecer e de ser restabelecida a normalidade, custa-me ainda mais quando as ecoilhas, os espaços estão limpos e passa-se de manhã e tem com a freguesia os espaços em condições, e passado um bocado já alguém atirou um saco e já pôs o saco do lixo no Parque das Nações, ainda é mais grave, que a zona ribeirinha tem condutas dentro dos prédios, não precisam de utilizar, e põe os sacos nas papeleiras e põe os sacos atirados para o prédio de uma árvore. E isto eu já tenho dito várias vezes, mas... O Carlos Ardisson já disse muitas vezes aqui. É que isto não há... É por todo lado. É assustador. Muitas vezes vê-se nas redes sociais as ilhas cheias de lixo, e eu olho sempre para a boca do compartimento, e muitas das vezes estão aparentemente vazias e podem ser utilizadas, e portanto o primeiro atira o lixo para ali e todos os outros sentem na liberdade de tirar o lixo indiferentemente. Tem que começar nas creches, portanto, ensinar as crianças. O civismo é cada vez mais necessário. E eu volto a dizer, em casa está difícil, gastam-se milhares e milhões de euros na cidade a recolher o lixo à volta de locais onde ele não devia de existir, e as pessoas não se podem dissociar de uma situação em que alguém atira o lixo, ou às vezes até a própria pessoa atira o lixo, e a seguir tira uma fotografia e critica nas redes sociais: olha que portos, não limpam isto. Isto não tem, não faz sentido. Enquanto não até pensarmos... Até porque as juntas têm um número limitado de vezes, claro, que podem lá ir. Estamos a passar, mas certamente que havia coisas mais interessantes para fazer com os trabalhadores que estão esse trabalho. Mas é o quê? Que poderiam estar a fazer nas 24 freguesias outros trabalhos para melhorar o espaço público, e que estão diariamente com um trabalho. No Parque das Nações são 6, 8 carrinhas diariamente que são tiradas de zonas em que não eram necessárias colocar. Ainda hoje de manhã, junto à Marina, estava ali numa das ruas uma cómoda. Isto não lembra a ninguém, a pessoa não pode pensar em fazer uma coisa, chega lá abaixo, põe e aquilo desaparece. E isto tem que, o próprio cidadão tem que criar uma censura. Estamos já fartos de dizer que há números da Câmara. Quando vê alguém a fazer isto, ou dizer alguma coisa, ou tentar denunciar, porque isto, sem civismo, estamos condenados a viver atolhados de lixo. Bom, falamos então do primeiro tema propriamente dito, o alojamento local. O movimento Referendo pela Habitação entregou na Assembleia Municipal de Lisboa uma nova proposta reformulada do referendo sobre o alojamento local em Lisboa. Na semana passada aflorámos o tema, mas não tivemos tempo. A primeira versão deste documento foi chumbada pelo Tribunal Constitucional. Agora o movimento diz quais os alojamentos locais em Lisboa que devem ser englobados neste referendo, sendo estes os que estão registados como apartamentos e moradias, deixando desta vez de fora os casos em que os proprietários alugam quartos a turistas, que segundo a contagem do movimento representam menos de 1% dos casos. Em segundo lugar, dizem que aumentou o prazo para que a autarquia cancele os alojamentos locais que já existem em Lisboa, de 180 dias para um ano, porque lhe pareceu que o Tribunal Constitucional considerou 6 meses um período curto para os senhorios deixarem de arrendar as casas a turistas. Agora eu pergunto, vai ser ou seria hipoteticamente um referendo feito em Lisboa que decidiria se um negócio pode ir à frente para tantas pessoas que fazem disto o seu negócio, do alojamento local, António Proa? Isto não vai ter quaisquer efeitos, deixe-me salientar isto, porque para isto ter um efeito vinculativo, exatamente, estava a faltar esse termo, teriam mais de 50% dos residentes em Lisboa que votar, e não me parece que as pessoas se deem ao trabalho de votar um referendo sobre alojamento local. Posso estar enganada, mas penso que as previsões dizem que este referendo vai ter uma participação pequena e, portanto, não vai ser vinculativo. O que também não deixa de ser curioso, mas pronto, tem que se dar atenção a estas iniciativas populares, e eu percebo que se leva avante, mas isso não é tão estranho, decidir sobre um negócio dos outros e depois de se ter impulsionado tanto o alojamento local, agora é uma espécie de diabolização do alojamento local, e as pessoas querem proibir aquilo que antes a autarquia promoveu como sendo a última bolacha do pacote, que aliás, quando surgiu o alojamento local em Lisboa, a promoção era esta mesmo, era a maravilha das maravilhas, Eu já lá iria ao radicalismo desta proposta, mas primeiro é preciso que ela chegue a transformar-se num referendo, e eu tenho as maiores dúvidas que isso possa acontecer. Aliás, o Tribunal Constitucional foi inequívoco no chumbo com que abordou esta proposta, porquanto ela não reúne os requisitos para ser legal. E isso leva-me à primeira questão, à má condução do processo por parte da mesa da Assembleia Municipal, que permitiu, e depois permitiu em primeiro lugar o prosseguimento no âmbito da Assembleia Municipal desta avaliação no início, e depois com a votação favorável e, portanto, transformação da proposta em proposta de referendo por parte, com votação maioritária na Assembleia Municipal, a Assembleia Municipal também não fica bem. E não fica bem porque eram manifestas as irregularidades relativamente a esta proposta, e as coisas têm que ser feitas de forma correta. E os problemas que foram apontados, nomeadamente pelo PSD, que chamou a atenção para vários vícios deste processo, desta proposta, não foram atendidos pela maioria dos deputados municipais, mas o que é certo é que o Tribunal Constitucional veio a dar razão às críticas, às fragilidades, às ilegalidades deste processo. O movimento, isso está previsto na lei, após a recusa por parte do Tribunal Constitucional, o movimento pode reformular uma série de questões, mas há outras que não pode, porque o processo foi iniciado incorreto, e a não ser que haja, por exemplo, a recolha das tais 5 mil assinaturas necessárias, e já agora, a propósito de assinaturas, nem isso. Já está corrigido esse ponto? Já está, mas o problema é que a Assembleia Municipal viabilizou esta proposta sem que estivessem garantidas as tais 5 mil assinaturas. Portanto, houve vários, não vou amassar os nossos ouvintes, houve vários passos do processo que não foram acautelados, nem foram bem escrutinados por parte da Assembleia Municipal. Por exemplo, os mandatários, é outra questão que é claramente obrigatória, prevista na lei. Esta proposta não tem mandatários, por muito que um conjunto de subscritores se auto-intitulem mandatários desta petição, o que é certo é que não cumprem o que a lei determina para poderem ser considerados mandatários. E depois, essa é uma parte, digamos, mais formal, mas que não deve ser desvalorizada. Eu ouvi declarações do movimento que promove esta proposta de referendo, dizendo que não nos podemos deter em questões formais. Temos mesmo que nos deter em questões formais também, e depois vamos à substância. E relativamente à substância, as questões que são colocadas como proposta de questões a ser colocadas no referendo, também foram consideradas pelo Tribunal Constitucional como incompatíveis com aquilo que são as competências da Assembleia Municipal para a realização de um referendo local, porque implicam alteração no processo legislativo que está fora das competências da Assembleia Municipal. Ou seja, dito de outra forma, para os nossos ouvintes entenderem, os referendos só se podem debruçar sobre questões que dependam exclusivamente de competências dos órgãos do município. Ora, aquilo que é proposto por parte deste movimento implicaria, no caso da resposta ser favorável, implicaria uma alteração legislativa, porque não estava nas mãos dos órgãos dos municípios, portanto, mudar de acordo com a resposta que fosse favorável. E, portanto, este referendo não tem pernas para andar. E relativamente à questão que a Antonieta coloca, foi aliás a expressão que eu utilizei, esta proposta de referendo é uma proposta de referendo radical, que não respeita nem acautela aquilo que também tem sido positivo na cidade de Lisboa, que é haver uma atividade que propicia a um conjunto de pessoas rendimentos que são importantes para elas, e privar uma pessoa de poder dispor de uma habitação de que dispõe para poder colocar no alojamento local, de forma radical, é, do meu ponto de vista, incorreto. Mas quero também com isto dizer o seguinte, quero dizer que, evidentemente, que é manifesto que existe um excesso de alojamento, de oferta de alojamento local em Lisboa, que isso tem que ser moderado, e a atual legislação e a vontade já afirmada pela Câmara Municipal, aliás de forma unânime, foi de limitar fortemente novas licenças de alojamento local. Aliás, estão suspensas atualmente, com o atual enquadramento local, a emissão de novas licenças até ser proposto um regulamento para o alojamento local. E termino com isto, termino Antonieta. Também é importante dizer outra coisa, porque há um bocadinho a ideia de que a atual gestão do município é que abriu as portas ao crescimento desmesurado do alojamento local. Isso não é verdade. A gestão do Partido Socialista anterior foi responsável pelo crescimento de 500 para cerca de 18 mil alojamentos locais, e é agora que o alojamento local, novas licenças estão suspensas. E eu outro dia li alguns, já não sei quem, dizer que era vendido como a última. Mas é importante olhar para isto com responsabilidade e moderar este crescimento, isso sem dúvida. Agora, não é com estas decisões radicais. Ana Jara, imagino que a sua opinião sobre este referendo seja bastante diferente da do António Proa. Bom, eu acho que a iniciativa cidadã é sempre de valorizar. Sim. Eu acho que as pessoas que sentem os problemas da habitação resolveram atuar e colocar estas questões em praça pública e, enfim, durante, eu devo dizer, enfim, que... Enfim, mas de um ponto de vista legal, Ana, isto é muito difícil não, chegar a bom essa porto. Essa é a parte que também nós, não tem grande... PCP, tivemos sempre uma grande preocupação. Essa parte... Que fosse feito de forma legal. Essa parte foi inclusivamente objeto da nossa intervenção, a parte jurídica e a solicitação de um parecer jurídico aos serviços do município, que agora finalmente parece que a Presidente da Assembleia Municipal resolveu pedir aos serviços do município, aos serviços jurídicos do município, e ele aí vem, e então era essa a parte que nós queríamos garantir que tivesse feita e que nós pudéssemos analisar. Portanto, aguardamos por esse parecer para podermos analisá-lo e convenientemente. Agora, a questão da habitação, quanto a nós, não se esgota na presença do alojamento local em Lisboa. Devo dizer que este crescimento do AEL, que o PS e PSD sempre desvalorizaram, até aparecer mesmo essa necessidade, porque de facto o AEL expandiu tanto que era impossível não ser regulamentado, mas devo dizer que o PCP foi responsável por essas propostas de regulamentação do AEL na Assembleia da República. E, portanto, nós parece que vimos vir as situações antes de que PS e PSD pudessem atuar. Agora, nós temos ainda em Lisboa outros grandes temas relativos ao turismo que prejudicam e interferem com a habitação, como a hotelaria. Nós limitamos o AEL porque temos um regulamento da AEL, mas nós não estamos de maneira nenhuma a limitar a hotelaria. E ela também prejudica a habitação. O PCP tem uma proposta relativa à carga turística. Quando diz limitar a hotelaria, é o quê? Não haver mais hotéis, por exemplo? Não se deixar a construir. Regulamentar a questão do licenciamento hoteleiro em áreas da cidade, a Baixa Pombalina, toda a gente percebe que é hotel, hotel, hotel. Quer dizer, não há controle, não há armas para nós controlarmos, não há legislação para podermos controlar. Claro que pode haver. Com uma revisão do PDM, enfim, tratando uma carta de turismo de Lisboa que o PCP já propôs até no mandato passado, que ainda voltou a propor neste mandato, foi aprovado tudo por unanimidade, mas nada se mexe. Portanto, a proposta nossa que se chama aferir a carga turística de Lisboa, que tem de facto como peça central essa carta de turismo que depois vai permitir limitar o licenciamento hoteleiro, PS e PSD protelam. Outra questão que esta então é ainda mais recente. Nós fizemos uma moção agora há dois meses atrás que tinha que ver com um regime excepcional que permite aos municípios em carência habitacional fundamentadamente declarada regular sobre a caducidade dos registros de alojamento local, porque eles são perpétuos em áreas de contenção previamente aprovadas, e a limitação do número de registros de alojamento local por indivíduo ou pessoa coletiva. E devo dizer que este documento que nós propusemos, porque o Governo, a Assembleia da República, está novamente a legislar sobre a regulamentação do alojamento local, ou seja, o que é que a Câmara pode ou não fazer e como é que as câmaras do país inteiro podem ou não decidir, e Lisboa para Lisboa esta questão é fundamental, seria fundamental podermos, por exemplo, extinguir algumas licenças de alojamento local que caducam entretanto. E, portanto, isto seria de uma matéria da maior importância para Lisboa, aliado, de facto, a uma discussão mais ampla sobre como é que isto interfere na questão da habitação. Carlos Ardesen. Eu aqui, o António Esperoa explicou bem a situação e a sua visão da coisa. Acho que quando um tribunal constitucional chumba o referendo, ele diz que as câmaras não podem proibir o alojamento local. Portanto, ele aponta várias falhas no processo, que os diversos partidos e o CDS apresentou também na Assembleia Municipal, chamou a atenção para isso. Os formalismos não estavam cumpridos, faltava verificar assinaturas, faltava tudo, mas houve uma pressa louca para cumprir os prazos todos e andar com as coisas todas, e depois bate na parede o Tribunal Constitucional. O Tribunal diz que há uma série de formalismos que não foram cumpridos. Se nós olharmos a isso, faltam assinaturas, há pessoas que já faleceram. Mas fora esses formalismos, mas também... Que entretanto, já foram... Pronto, é isso. Mas se pensarmos ainda afastarmos isso, porque já foi os representantes deste referendo, já foram à Assembleia Municipal fazer uma apresentação, uma intervenção no espaço destinado ao público, e disseram que já apresentámos mais 600 assinaturas e já apresentámos não sei o quê. Mudamos as perguntas para isto. Agora pergunto aqui aos nossos ouvintes. O nosso ouvinte, aparece-me alguém com um papel a dizer, a pergunta é esta, queremos fazer, somos contra o alojamento local em Lisboa, as perguntas são estas, concorda com isto? Sim, senhora, então assina aqui, por favor. Em seguida, não é legítimo que se alterem as perguntas e os 5 mil pessoas que assinaram para aquela pergunta, será que estão de acordo com a pergunta? É que também vamos ver. Com a alteração da pergunta, quer dizer? Essas perguntas foram reformuladas, as duas perguntas estão reformuladas, está todo o processo em causa, como dizia o António, tem que ser, ou se volta a reunir assinaturas para isso tudo, mas depois há a realidade nua e crua, que é os juízes do tribunal votaram todos contra a realização disto, porque as câmaras não podem proibir o alojamento local. E, portanto, por mais voltas que se dê, não vamos sair daqui. Já nem vamos pôr em causa se... Já nem diz, como se, eu disse no princípio, que eram necessários mais de 50% das pessoas que vivem em Lisboa. Já não vamos chegar a esse ponto, porque era muito estranho agora o Tribunal Constitucional, numa segunda apresentação que seja feita com a pergunta já reformada, dizer que, isso, dizer que afinal sim. Portanto, seria muito estranho. Portanto, não foi só uma questão formal. Portanto, aquilo estava mal feito, faltava também um parecer do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, houve uma pressa muito... Pronto, foi a primeira vez que um assunto destes surgiu na Assembleia Municipal, os partidos da direita e mesmo o PCP absteve-se. E o PCP já cá anda há muito tempo e sabe muito bem, e fez muito bem. E agora continuamos a ter. Concretas, legítimas, não é? Portanto, não foi só os malucos de direita, se quisermos ver as coisas assim, que estavam a dizer isto. O PCP também disse e veio a provar que estavam corretos. Carla, acha que isto vai avançar agora? Isto não tem hipótese e vamos ver. Não tem hipótese. Senão o Tribunal teria de mudar isto, a sua posição, e não faz sentido que assim seja. E isto pode transformar-se numa arma de arremesso para as eleições. E portanto, estamos em eleições em setembro, à volta disso, no final de setembro. Portanto, vamos ver se isto não acaba por entrar como um tema nas eleições, mas não tem razão de ser. Eu confesso que, sem perceber absolutamente nada deste assunto, nem sequer perceber muito bem. Tendo lido algumas coisas da Assembleia Municipal, e confesso que as pessoas, provavelmente a maior parte dos nossos ouvintes, está nas minhas circunstâncias e não nas vossas, fico muito espantada disto poder sequer ser apreciado pela população, uma questão destas, que diz respeito a negócios de algumas pessoas, que diz respeito a uma forma de viabilizar ou não viabilizar uma forma de negócio, uma forma de alugar uma casa, não é? Que são casas particulares, pertencem às pessoas. Portugal é um país que reconhece o direito à propriedade privada e, portanto, fico espantadíssima que isto até possa ir, mas devemos estar aqui a falhar imensos pormenores, porque o que é certo é que pode. Mas desta feita foi realmente, o Tribunal considerou que não, não é? Carla, acha que isto vai ter que desfecho? Eu, independentemente do desfecho que isto tiver, eu acho que há aqui alguns factos, vários factos até. Neste momento, com as assinaturas iniciais, com as assinaturas recolhidas, já há 6 mil lisboetas que se sentem incomodados com o crescimento do alojamento local em Lisboa. E, portanto, isto é um facto. Há 6 mil pessoas que assinaram, revelando o seu descontentamento com o crescimento do alojamento local com em o exagero Lisboa, do alojamento local. E preocupadas com o direito à habitação. E, portanto, isto é um facto que não podemos ignorar. Sim. O facto de... também me incomoda e eu não assinei. Pronto, mas há 6 mil que assinaram, está bem? Sim, e então... Isso por si só não quer dizer nada. Mas quer dizer que é um problema. Há um conjunto de 6 mil pessoas que entregaram na Assembleia Municipal um documento a solicitar um referendo ao alojamento local. A Assembleia fez o seu papel, analisou, a Assembleia reuniu a documentação e enviou-a a quem compete a definir se as coisas são legais ou não são legais, que é o Tribunal Constitucional. E, portanto, a Assembleia Municipal, o que votou, não votou a favor ou contra a realização do referendo, se cumpria ou não cumpria os procedimentos todos. A Assembleia Municipal, o que votou foi a viabilização do envio do processo para o Tribunal Constitucional, entidade responsável por aferir as assinaturas. Agora, há aqui também um outro fator que é que a Assembleia Municipal tem mais do que papel de transportador. A Assembleia Municipal não aprovou nada ilegal. Aprovou o envio desta informação para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é que tem os juízes, nenhum de nós é juiz. O Tribunal Constitucional é que tem os juízes para aferir. Tínhamos que verificar as assinaturas, não foram. Agora, há aqui... De facto, isto é indiscutível. Sim. É que, enquanto existiram pessoas que, perante a primeira iniciativa de realização de um referendo, procuraram dar-lhe pernas para andar, não é? No sentido outras de haver. Houve outras que procuraram e procuram a todo o custo matar este referendo à nascença. Portanto, devemos estar a pactuar com coisas ilegais sem sorrirmos isso, não? Dizem vocês que é ilegal. Não somos nós. Não, somos nós. Basta. ler. Nós não somos juízes, Carla. Pronto, nós não somos juízes. Está a Carla aqui, eu ouvi os meus três colegas. Mas deixa de a Carla calma, chegar ao fim, entretanto, não, não, sim, ao fim, até porque foram feitas aqui algumas considerações e tenho que dizer mesmo aqui algumas coisas que eu acho que é importante. Portanto, em relação ao referendo, independentemente dele se fazer, dele não se fazer, não me compete a mim, enquanto deputada municipal, dizer isto é ilegal. Compete-me a mim pedir os pareceres jurídicos, enfim, todo não, o processo não foram pedidos. Que temos feito. Olha, na sexta-feira, foi pedido um parecer jurídico, também foi pedido um parecer ao Presidente da Câmara Municipal. Portanto, cabe-nos a nós, tudo aquilo que o Tribunal Constitucional faz referência, a fazer com que essas solicitações sejam feitas. Oh, e, Carla, portanto, mas o que eu ouvi também, o que eu li sobre este tema para preparar, até já li há mais do que uma semana, porque nós já o trouxemos na outra semana, foi que durante a elaboração da primeira proposta, que foi enviada para o Tribunal, a coisa foi muito em cima do tempo e, de certa forma, a Assembleia Municipal ultrapassou alguns prazos que os pais tinham que olhar. Os prazos eram apertados. Portanto, ou a Assembleia trabalhava naqueles prazos, ou aí o processo morria mesmo à nascença. Na praia. Portanto, naturalmente que houve aqui toda a necessidade de acelerar o processo. Agora, o Tribunal Constitucional pronunciou-se, fez um relatório bastante exaustivo, os peticionários reformularam, a situação está na Assembleia Municipal novamente para ser apreciada e, portanto, é esse o nosso papel e não nos cabe a nós matar à nascença um processo. Eu acho imensa piada, defende-se a democracia participativa, que os cidadãos devem pronunciar e depois, quando existem, nenhum de nós é juiz. Eu volto a dizer, nenhum de nós quer fazer nada ilegal. Com certeza que sim, com certeza. Que cumprindo os requisitos todos, com não, que sim. Não ignorando os requisitos. Como com certeza que sim. Agora, para a Carla, o importante é a confusão, não é que isto seja eficaz. Não, para mim é importante. No limite, o Tribunal, tribunal Constitucional tem que se pronunciar e pronunciar-se à segunda vez, se for essa a decisão da Assembleia Municipal, porque isto vai ser novamente votado. Ainda vai ser o que eu ia perguntar. Naturalmente, e portanto, ainda, não está ainda exatamente, e os partidos políticos ainda não têm todos a sua posição definitiva, e portanto, isto é um processo. Agora, a primeira vez que surgiu um referendo na Assembleia Municipal. Quer dizer, houve uns que procuraram dar-lhe pernas para andar e mas outros deram mal, procuraram mas matá-lo. Não resultou, já é viu? A sua opinião, erraram. António Proa. É a sua, não, é o Tribunal Constitucional que diz que erraram. É sua, mas o Tribunal Constitucional deu a oportunidade aos peticionários de reformularem e foi isso que eles fizeram. Agora, a questão é, e isto preocupa-me bastante, terminar, menos Carla, do que sim. A questão do referendo, e para terminar, mas foram ditas várias coisas sim, que diga. É importante, muito importante ser dito. É que, nem a propósito, o Facebook tem destas coisas, faz hoje precisamente 7 anos que eu, o Presidente de Santa Maria Maior e a Presidente de São Vicente, apresentámos um estudo sobre as dinâmicas habitacionais, económicas e urbanísticas na zona histórica de Lisboa, um estudo que foi encomendado à Academia e que fazia precisamente uma referência aos problemas habitacionais que se faziam sentir em Lisboa. Portanto, já três juntas local. De freguesia que não só chamaram a atenção para o problema, como, há precisamente 7 anos, portanto, dia 20 de janeiro de 2018. O estudo foi apresentado, portanto, significa que começou a ser feito antes. Com este estudo, foram feitas reuniões na Assembleia da República, no Governo, com o Presidente da República, foram feitas inúmeras reuniões que levaram a uma reflexão, portanto, foram os autarcas daquela zona histórica que começaram a chamar a atenção para o problema e foi precisamente com base nos estudos que aqueles três presidentes de junta, no qual eu tenho a honra de me incluir, que levaram a que a Câmara e todas as entidades fizessem uma reflexão que levou às primeiras restrições do alojamento local, uma primeira por 6 meses, ainda em 2018, outra segunda depois em 2019, e que levou ao primeiro regulamento do país do alojamento local, aprovado no dia 5 de novembro de 2019. Portanto, como já percebeu, eu tenho estas datas bastante de cor na minha cabeça, tão importante para mim tem sido esta matéria na minha vida de autarca em Lisboa. Portanto, Lisboa teve o primeiro regulamento do alojamento local do país. Nessa data. E convém não esquecer que este regulamento e estas restrições tinham o voto contra da direita. Tinham o voto contra os mesmos que fizeram aprovar na Assembleia da República uma lei Cristas, responsável pela expulsão de grande parte da nossa população idosa da cidade, responsável por um sofrimento atroz na nossa população idosa, que provocaram o crescimento do alojamento local. Quem é que é responsável pelo crescimento do alojamento local de forma não é em 18 mil licenças? António Proa, quem criou o primeiro regulamento do alojamento local foi precisamente a Câmara do Partido Socialista. Depois do mal estar feito. Foi precisamente, feito. Não, depois de haver um secretário feito. De Estado. Isto tudo me estar sempre a interromper, de facto, assim não conseguimos fazer um debate sério. É porque existiu, de facto, uma lei Cristas, existiu um secretário de Estado chamado Adolfo Mesquita que incentivava a criação de alojamento local. O culpado, houve um governo que incentivou, um atraso brutal. O que eu sei é que foi o Partido Socialista que teve sempre na linha da frente com isto. O que eu sei é que eu fui das autarcas que tive sozinha, muitas vezes, a lutar contra estas medidas. Quando nós, só que ninguém ligava nenhuma no PS. Nessa altura dizia, não sei o que é turismo a mais. Isso. Portanto, em 2017, Fernando Dina preferia... Está aqui portanto, as interrupções. O que eu quero dizer é que... Carla sentia isso, mas provavelmente o governo... No Partido Socialista ninguém ligou à Carla. Mas deixa a Carla continuar. Continua para terminar. Continuar dizendo que... para terminar o tema, Carla. Com atraso, sem atraso, foi devido ao meu trabalho e ao trabalho de muitos... que nós temos desde novembro de 2019 restrições ao alojamento local e, de facto, o alojamento local tem que continuar a ser restringido, essa coisa da propriedade privada. Eu acho imensa piada que venham dizer, mas as pessoas investiram em alojamento local e agora, coitados, ninguém pensou nos idosos que tinham contratos de arrendamento anteriores a 1990, que passaram para a nova lei do arrendamento, que moravam nas casas já há 40, 50, 60 casas, anos, sim. Muitos deles. E ninguém, foram agravados pelos senhorios. Ninguém pensou neles. E foram agravados pelos senhorios e postos a andar. Oh, Carla, mas isso é de foram quando? Enganados de e não que data é que é essa lei? Se foram enganados é porque a lei também não os produziu. De quando é que é essa lei? Eu acho que... O PS criou um PDM que provocou a gentrificação da cidade e depois vem-se queixar sobre o alojamento local e regulamentar o alojamento local a um prazo muito atrasado sobre e então, o alojamento local não é responsável assim, o PS é responsável não é um dos grandes responsáveis está no centro, é caro, no centro de Lisboa fez um trabalho enfim, com o PSD há de concordar e o CDS também. Mas vocês fizeram a base do trabalho. Muito bem. Pois, eu não sei do que está a falar. Quero terminar e falo. Não, dizer falo que é vez, fundamental que, um independentemente tema, do que não. Acontecer com este referendo, não tenhamos ilusões nenhumas. É preciso diminuir o alojamento local na cidade para haver habitação. Construir habitação pública, sim, mas é preciso colocar a habitação que existe, colocá-la disponível para as pessoas habitarem nela. E, sinceramente, não tenho pena nenhuma. E como é que dos o PS fundos sugere que se não faça tenho isso? Não tenho. Olha, uma das formas que o PS, além deste regulamento na Câmara, o PS, quando esteve no governo, criou o programa Mais Habitação e uma das coisas que dava era a possibilidade às câmaras municipais de revogar as licenças de alojamento local que não estavam ativas. E na Câmara de Lisboa eram 8 mil. E Carlos Moedas, pura e simplesmente, não quis revogar 8 mil licenças de alojamento local. Portanto, se há alguma dúvida este processo tira das pessoas, é de quem está verdadeiramente do lado delas. E, portanto, este processo traz uma enorme clarificação de quem é que está do lado das pessoas e do direito à habitação e quem é que está do lado da especulação imobiliária. Segunda ronda, falarem deste tema, Ana Jara, um minuto a cada um. Então, eu vou voltar a si, nós Carla, tivemos 14 minuto, anos okay? de governação PS na Câmara. Dentro destes 14 anos houve, de facto, o fomentar de uma cidade com que agora claramente o PS é contra. Portanto, e isto foi provocado, isto não foi um acaso. Portanto, vários documentos foram aprovados, um plano diretor municipal, diria que é a narrativa, a escrita já, o projeto desta cidade gentrificada com o centro da cidade, enfim, a permitir o licenciamento de hotéis, a exploração turística. Não acho que a cidade tenha beneficiado com isso, e o PS parece que também sabe. Houve uma reabilitação dos imóveis muito considerável, se olharmos para 30 anos, sim, mas a expulsão das pessoas, não é? Como a Carla disse, mas também houve esse portanto, lado, não sim. houve a preservação dessas pessoas. O PDM, sim. o Plano Diretor Municipal de 2012, diz explicitamente reabilitação urbana, mas depois não fala da parte social da reabilitação, que eram as casas destas pessoas foram reabilitadas, das pessoas, dos moradores foram reabilitadas, mas foi para servir outros interesses que não aquilo que era a reivindicação naquela altura das populações. Portanto, isso não foi acautelado e explicitamente o processo de gentrificação, que é, para quem não saiba, a substituição de população, portanto, substituição de população por uma população que tem, enfim, outra classe social. E nós vimos isso acontecer nos bairros centrais da cidade. Agora eu também, agora, sim, para terminar. Que a Carla se queixe que, e que diga e que reivindique em prol daquilo que é a sua, o seu papel de presidente de uma junta de freguesia, e nós vimos isso naquele mandato que começa em 2017 e que tenha lutado acontecer. Contra isso sem grande sim, eco mas do outro ao mesmo lado, tempo é? Que a Carla lutava pelos direitos da sua população a ter um bairro em que pudessem morar, o PS na Câmara fazia um trabalho muito diferente. E é preciso dizer, e eu disse já aqui quando falei de alojamento local, que o estudo da carga turística que o PCP fez aprovar exatamente nesse mandato nunca foi para a frente. Nunca foi para a frente e os licenciamentos da hotelaria continuam a acontecer a um ritmo alucinante. Oh, Ana, alucinante. E só lembrar, uma coisa, há muitos hotéis que foram aprovados nos mandatos anteriores que ainda não foram construídos. Eu queria só concluir. Sim, pronto. É só porque não temos tempo para falar não já foram, todos. Não foram construídos. E estão à espera estão de ser construídos. Irão e ser só construídos. Nós sabemos o que é que ainda está preparado e, para e acontecer. E têm autorizações concedidas para ser construídos. Já concedidas. Vai portanto, isto ainda. Bom, há muito agora que ainda eu queria vai que acontecer. Me explicassem o seguinte, que algum de vocês me explicasse o seguinte antes de irmos ao fado. Este referendo em concreto, isto vai dar em nada do ponto de vista de ser o Tribunal Constitucional regulativa. A ser coerente... Não, independentemente disso, não, mesmo que vá a referendo... Nós nunca tivemos um referendo, se nem vá a referendo não do é aborto, vinculativo, é? Nem o referendo do aborto ultrapassou 50% de participação. Nem a eleição... Não, mas o referendo do aborto não tem nada a ver, mas foi uma coisa nacional. Mas tu, foi uma mas coisa tu, feita em Lisboa, sim, mas é nós nem em Lisboa não tivemos. Uma coisa tivemos, de uma dimensão... tivemos um referendo feito em Benfica para saber da EML sim, se queriam ou não... Um caso foi na o único de Benfica, caso sim, que eu conheço. Julgo que não mais que foi e que foi teve uma participação ínfima. Portanto, mas resultou? Mas, neste caso, não é vinculativo e não seguirá nada para mas a frente. Nem chegamos a esse ponto, o Tribunal Constitucional, a ser coerente. Mas se chegar, nós temos agora escreveu, vários passos, não é? Agora, vamos, mas vamos se chegarmos, passando cada caso um não deles. Sabe se vai chegar, a que ponto é que se vai chegar? Da segunda vez que for ao Tribunal Constitucional. Estranharia muito que o Tribunal Constitucional mudasse de opinião. Depende do que eles todos alterarem juízes, na proposta. Todos os juízes. E como já disse, é muito... Não faz qualquer sentido que se mudem as perguntas e se aproveitem as assinaturas anteriores. Anteriores. Essa é uma questão que, que acha que o Tribunal claro, se vai dedicar. Gostava. A Antonieta gostava que lhe perguntassem sim. uma coisa, mudassem as perguntas. E deixassem lá a minha assinatura. E a assinatura a sua questão. Pode-se sim. inverter ou pode-se perverter a questão. Mas o sentido do referendo é o mesmo, não é? O que muda é a parte técnica que a Antonieta da pergunta. Concordou não se ver representada naquilo. E está o seu nome a ser utilizado. Desculpem, isto para mim não é legal. Não é... É imoral, pelo menos, ilegal, tenho grandes Carla, dúvidas. Carla, para seja. Rematar, uma frase. Eu acho que para irmos ao fato, já estamos lá. Que este medo enorme de ouvir a população é que, de facto, me surpreende. Se há 50% de votos, não há 50% de votos. Se as pessoas não se reveem na pergunta que lá está, votam contra, é simples. Se as pessoas assinaram a primeira vez e depois viram a sua pergunta alterada, quer dizer, está, votam contra. Agora, eu sinceramente, eu tenho uma enorme dificuldade em perceber este medo de ouvir o que as pessoas pensam. Muito bem, Carla, António, não há vamos ao fado. Já pois, terminamos. Eu tenho pena porque não falei a segunda vez, ao contrário então, dos meus colegas. Frase, não, muito frase. Rapidamente, eu fico preocupado com este Partido Socialista que se está a radicalizar e que se está a tornar populista, contrariando mesmo aquilo que ele próprio fez no passado recente na Câmara de Lisboa. Eu acho que isto merece andou uma defesa da promover... honra. Não, acho não há tempo, que, eu acho o Partido Socialista que durante 14 anos... facto... Oh, Carla, pois é, o PS durante 14 agora anos... Agora defender os direitos das promover, pessoas passou a ser radical. Oito governo. O PS... durante 14 anos na Câmara andou a promover o alojamento local e agora diz que mas quer acabar com ele. Criou a incentivar, a promover nos discursos, a chamar mais turismo. É verdade, fico preocupado com este radicalismo do Partido Socialista. Bom, vamos ao fado, António. Agora defender os direitos das pessoas passou a ser radicalismo. Bom, não. Defender o direito das pessoas, todos defendemos as pessoas. Há formas moderadas e formas radicais, e o pior de serem radicais é que são inconsequentes, como se viu agora com este processo irresponsável na condução, António, do processo do alojamento local. O meu fado hoje, o fado que escolhi é de Fernanda Maria, que nos deixou há cerca de uma semana atrás. É um expoente do fado, em particular do fado castiço português, e portanto escolhi um fado dela, e o fado é Não Passes Com Ela à Minha Rua. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa, um podcast em arquivo.org, e o programa repete sempre terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos, estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa ainda é, também é o nosso fado.